Alô! Bora começar assim, viajando! Tua luz, tua cor, brilhando mais que o sol. Os teus olhos são faróis que brilham ao andar. Se eu pudesse, acho que daria as estrelas do céu. Mas eu não posso, te dou o meu coração. E bate por do Chiriteua. Aí tem o Missão aqui com a gente. Um abraço pra vocês aí. Como é que é? Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. DJ Tom! E a gente começa assim na viajão! E aí? O amor que eu sinto por você é lindo demais. DJ Tom. You give my heart when faz o show. Toca essa canção aí. Time for meu amigo, o Robertinho está aqui com a gente. Um abraço aqui do Tom. Escute a nossa melodia. Bora, carroça, fecha! Nosso amor não vai. DJ Tom. Carroça da Saudade. Você é a estrela que brilha numa noite linda em pleno verão. Se amar é viver, vivo porque amo você. Vento que sopra, o amor traz teu cheiro pra mim. Deixa eu abraçar aí a comitiva aí do Bar da Verinha, lá no Tapanã. E são aqui com a gente, um abraço pra vocês. E a mina motorista, peste de luxo, já bailando no mercado. Daí então, eu não pude mais te esquecer. Vaqueiro lá e a moça bonita. Meu anjo, vem ficar aqui. Como é que salão. Alô, fala pra mim. Quero lhe falar do meu amor mais uma vez. Quero lhe falar do meu amor mais uma vez, filha, vai. Quero lhe falar do meu amor mais uma vez. Quero lhe falar do meu amor. Olha o caqueado. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Esse amor que eu guardo há tanto tempo, apaixonado e forte como um vento, que levanta as águas do oceano e se acalma em seus cabelos. DJ Tom. Eu vim andando pela areia do deserto, meu coração batia forte, eu estava certo que existia um oásis onde eu ia te encontrar e te falar do meu amor. Meu amigo Dudu, já aqui com a gente, um abraço, Dudu! Melhor que um cão eu farejar no seu perfume. Bora, cabeludo! Isso provocava. E os carroceiros sem fronteira ali! Aí, Dani! Seus abraços eu queria, segura. Seu calor. Pra te encontrar, eu fiz coisas que você não acredita. Te procurei até numa tenda de odaliscas, meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Quero lhe falar do meu amor. Aí, Paulinha! Quero lhe falar do meu amor. Menina Veneno também! Quero lhe falar do meu amor. Vamos dançar, viajão! O homem do Alô chegou! Alô! Você diz que não precisa sonhando tanto, que vivo a fazer demais por você. Jesus aí do Bom Jesus e o Neto da Nike Super Fúria, Deixa Marques, o Divaldo Silva, o Cleiton e a galera do Cravo lá de Concórdia. Um abraço do Tom pra você. E aí, Deixa! Mas tem que ser assim, pra ser de coração. Não diga, não precisa. Ser assim, seu meu coração, não diga, não precisa. Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho, mas viver ou sonhar. Meu amigo Cambiça tá na área, tanto faz. Um abraço pra você. Não diga, não precisa. Eu digo que é preciso. E também a baronesa tá na área. Aí, baronesa! Demais. Nada mais. Boa! Mas tem que ser assim, pra ser de coração. A vida não precisa. Toca mais uma na carroça. A vida não precisa. Júnior e Neto, sucesso. Essa carroça é um sucesso do máximo. Bora, Cíntia! Sou um homem inocente por toda a vida. Necessito de uma mulher. Uma noite a mulher me abandonou e no meu quarto comecei a sofrer. Minhas professoras. Essa mulher que me abandonou machucou meu coração. Adoro essa mulher, não consigo resistir. Só quero te amar, vou esperar você voltar. CDs. Toca, toca, toca aí. para sempre, amor. Hoje o nosso amor é lindo como a luz. Tom do Máximo. Amanhã quem saberá, se desistirá, amor, ou noite escura. Ninguém sabe, amor. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe o que o amanhã nos reserva. E aí? Pra você, amor, quero abrir todas as portas da minha alma. Yeah! Quero, amor, me entregar pra essa paixão. Pra esse amor que é tão grande. E a gata tá free de tomar uma cerveja, o cara não paga nem uma água, né? Diz: quero você hoje, quero você hoje, quem sabe amanhã. Quero você hoje, quero você hoje, quem sabe amanhã. Jorginho Barros, simplesmente. Amigo Pedro lá do Acará. Bora via show, bora via show. Só ganhar um beijo seu e logo me apaixonei. O DJ fazendo braço cabeludo. Te mostrar, vai ser considerado. Te amar. E a galera do carroça é festa aqui, meu irmão. Ao seu lado, agora eu estou apaixonado por você. Um abraço aí, a Débora e o Rogério são aqui. Chega aí! Pra dançar e ela aceitou. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Toca de Diston, Franjinha e Josias e o maestro Toninho. Foi em uma festa com a carroça da saudade que eu encontrei a dona do meu coração. Toca de Diston, Franjinha e Josias e o maestro Toninho. Da saudade com meu amor. E agora eu tô na carroça da saudade com meu amor. Esse som que é um show pra te conquistar, usar armas que tenho pra te enfeitiçar. E aí, Leandrinho? Louco. Um abraço pra você aqui do Homem do Alô, papai. Você é minha presa, como loba, vou te caçar. Quero ser o seu. Não tem pra onde fugir. Como preso vou te deixar. Desses meus desejos, vem, olha pra mim. Vou beijar sua boca. Sinto veneno, sente aqui. Só pra olhar, eu danço pra você. Dança pra você. Só pra você, danço pra você, amor, só pra você. Banda Batidão, a minha vida é pensar em você. O tempo é curto pra gente esquecer. O fogo aceso da nossa paixão, a brasa mais forte em nossos corações. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Ele tá na pedra. Aumenta o meu desejo. E amigo Neto da Nike e a galera lá do Bom Jesus, você aqui com a gente. Um abraço pra vocês. Por assim, igual ao meu, é amor demais, é amor sem fim. Quando eu chegar, vou beijar tua boca, numa ansiedade louca, vou te fazer feliz. Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca. Vamos fazer de novo. Apaga a luz, teus olhos me iluminam, tuas mãos me acham. Como vocês estão, né, meninas? Me alucinam. Apaga, apaga. Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca. Vamos fazer gostoso. Nosso amigo Hudson, presidente aí das Najas, isso aqui com a gente. Tá na manha. Rapaz, essa carroça é uma loucura. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Aumenta o meu desejo. Pois é, né? Você é, Josinha. Por assim, igual ao meu, tá chegando. É amor demais, é amor sem fim. Quando eu chegar, vou beijar tua boca, numa ansiedade louca, vou te fazer feliz. E o que que é? É humilhante. Olha quem tá na área aí, Lúcio CDs. Nosso amigo japonês do uísque. Estou errada. Ele dá um aplexo pro homem. Você. Não acredito que não sinta mais nada. Tudo aquilo que vivemos foi um sonho que passou. Você jurava que me amava. E aí tu acreditou, né? Tudo aquilo era mentira. Só e aí, Juninho? Que restou. Não, não, não, meu amor. Não me deixe. Não, não, não, meu amor. eu acho que tá faltando homem pra dançar com mulher aí no salão, viu? Tem muita mulher e pouco homem hoje, né? Na verdade, os homens que andam na carroça estão meio difícil, né? É as mulheres que tem que chamar eles pra dançar. Vou te falar. Mas a cada dia eu te quero sempre mais. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar. Pra tentar voltar. Vamos conversar. Pra tentar Papá, cadê o babuí, né? Ela se pôs ao sol, uma deusa eu vi. Pois é, né, babuí? Eu não consigo mais viver longe de ti. Olha o Carlinho. Não há lugar pra nós. Não há. Juju, Dani Pichona, saudadora. Isso aqui com a gente, um abraço, Lutão. Ela saudou o homem, não foi? Eu já fui. Ai. No jogo frágil eu sei que ela me envolveu. Agora eu tento ser o que eu já fui. Não há lugar pra nós. Não há. Conformes, está aqui com a gente. Um abraço pra você. Por isso não me deixe. Eu preciso de. E ela quer carinho. Me dê um pouco de carinho. Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar. Procure logo entender que o nosso amor não morreu. Me dê um pouco de carinho.

passear. Depois eu nada na beira do mar, mar. Meu bem, meu bem, quando eu acordei foi na agonia. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. Meu bem, sonhei que a gente tava numa ilha, se amando numa praia vazia. Depois se amava na beira do mar, do mar. Meu bem, e quando eu acordei foi madrugada. Olhei pro lado, a cama tão vazia. Você não estava para me amar, me amar. Vou te procurar. Tá vivendo de ilusão. Conheço uns e outros. Cansei de sofrer. Quero um companheiro que me leve, que me dê amor. A mulher tá com cara, mas o pensamento tá. Você saberá. Seus amigos me falam. E aí, Batera? Vê se me deixa em paz. E ela diz: te liberta aqui dentro de mim, porque todos os dias eu vou respirar um pouco desta ilusão dentro do coração. E os carroceiros sem fronteira, hein? Só na mão. E vou superar. Bora deles pra cima, meu irmão. Que possa te tocar, te envolver pouco a pouco, tocar seu corpo, fazer você sair de si mesmo. Nada no mundo, amor, vai ser igual a mim. Bem que tu sabes, vou sofrer, vou chorar. Anderson, Raul e o Breno, Fabi, Beth e Coelho, o que dentro da comitiva Carroça Fé. Filé dessa música, ela vai cantar agora. Essa parte aqui, ó. Porque temos que sofrer tudo por esse amor. Eu prefiro morrer do que te perder. Eu vou conseguir. Você pra mim. Jurei pra

aqui, um abraço a Kelly. Kelly Almeida aí do Pá. Um abraço. Uma sequência bacana. Uma sequência legal. Já já tem muita saudade pra você. E o Tom toca assim, ó. A primeira vez que eu te encontrei, me apaixonei. Melhores. Já já a gente vai pro nosso baile. Aquele baile que você dá valor. Eu te quero. Vem me amar. Você sabe que eu também te quero. Por você me apaixonei. Decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. DJ Tom. Alta fidelidade ao que há de melhor na saudade. Com amor e com carinho para a nossa legião. Acho que tá na hora da gente falar em saudade, mas pra falar em saudade tem que ser nesse naipe aqui, ó. Ô, música, meu Deus do céu. Aí, meu irmão, bem agarradinho com aquela parada. Aí você diz assim pra ela: um toque, um desejo, um sol sempre vivo. Por esperteza, ela fala ao meu ouvido. Essa música aí já acabou muito casório aqui na garota. Posso sentir seu toque macio. Diz que me quer bem, traz o rosto só pro meu. Grupo Saudade Não Tem Idade. Alô, Cláudia! E o Neto ainda Nike. Um abraço do Tom. Fere o meu coração. Ontem mais que hoje, te quis com paixão. Eu fito seus olhos lindos que muito amei. Professora Elziane, ela é a professora Kátia, e são aqui na carroça. Essa professora de luxo, é verdade. Horas muito mais ela. Carreira solo, né? Meus, e a mãozinha. Preso então, como ninguém. E aí? Joga com a vida. Foi só um sonho, saiu-me das mãos. Mas tem lances que só é um lance. Só aquele lance e nada mais. Só aquele fica e nada mais. Sente só. Você mesma fez o último lance, e não apostou em mim como um todo, um pouco, nem uma só vez. DJ Tos. Está como o frio que apaga o raio. DJ Tos. Nenê. E aí, Nenê? Hoje na live da RW Multimarcas, a Nenê auxiliando os DJs da carroça. É verdade. Hoje já cansei, veio o meu coração. Ontem mais que hoje, eu sei. Te quis com paixão, ele meu coração, ele meu coração. É mais linda a vida se existe amor. Mais cor na paisagem se existe amor. Só pra recordar, filha. É bonito envolver-se por inteiro com alguém. Com amor. E aí, Suzy? Por amor. Ela do sol, né? É mais curto o caminho se somos dois. É mais fácil entregar-se quando há calor. É melhor perdoar e estender a mão, amor. É melhor, não é? É melhor. E por amor tem gente que faz de tudo, né? É melhor. então diz assim pra ela, vai. Por amor, é fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei. Por amor, você pode fazer sempre um amigo e esquecer a dor. Por amor é mais fácil vencer a solidão. Com amor você pode ganhar. Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. Tom, tom, tom, tom, tom. Eu preocupado querendo saber de você. Vamos ver. E aí? Se existe outro alguém, se conseguiu ser feliz. E aí, Ru? Se me esqueceu, ou se ainda pensa em mim. Hoje acordei com saudade, pensei em te telefonar, te convidar pra sair pra qualquer lugar, lá na Praça do Telégrafo, te abrir meu coração e dizer que eu te amo. Como é que esquece, hein, cabeludo? Não dá pra te esquecer. Eu não vou nem dizer o nome, né? Eu como é que esquece essa carroça festa? Acho que tinha que ser assim. Lúcio CD, seu áudio! Um tempo seria melhor pra nós dois. Mais tarde, Lúcio, corpo a corpo. Tanta coisa em comum, mas era melhor cada um. Vaqueiro Léo e a moça bonita, hein, Franjinha? Seu sonho separar. DJ Tom. Mas o que a gente também esqueceu foi de combinar. E aquela saudade, papai? Quando a saudade chegasse, o que ia fazer? Eu não quero mais ficar sem você. Eu te amo. Não dá pra te esquecer. Eu sei a falta que você me faz e o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Só eu sei a falta que você me faz e o medo que o vazio traz na minha vida sem você. A Carroça da Saudade. DJ Tom. Daqui a pouquinho é aniversário do Ademã, lá do Casota, Príncipe Retrô e a Carroça. A Carroça da Saudade. E aí, professora, vai lá? Essa equipe sem fronteira vai estar em peso, meu irmão. Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar. E aí, Josias? Te convidar pra sair pra qualquer lugar. Já tá porre. Te abrir meu coração e dizer que eu te amo. E o lendário? Não dá pra te esquecer. Ah, é? Só eu sei. Neguinho dos Conformes. Que você me faz. Mas se tem moral aqui na Luxor. Medo que o vazio traz na minha vida sem você. Só eu sei a falta que você me faz. Pra ela na minha vida sem você. A Carroça da Saudade. Esta é a marca forte de quem tem qualidade e de quem entende do assunto.